fiéis. Não me chame pra bordéis. Pra que que eu vou querer uma dama nota 6 se a minha é 10? Toma cuidado aí, cê escrita aí, que uma hora a casa cair. Eu já perdi meu bem uma vez, não perco ela nunca mais. Cê é louco, cê é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro. Trocar o certo pelo duvidoso, cê é louco, cê é louco, cê é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro. Deixar ela voar pra cama de outro, cê é louco. Não me chame pra bordéis. Pra que que eu vou querer uma dama nota 6 se a minha é 10? Toma cuidado aí, cê escrita aí, que uma hora a casa cair. Eu já perdi meu bem uma vez, não perco ela nunca mais. Cê é louco, cê é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro. Trocar o certo pelo duvidoso, cê é louco, cê é louco, cê é louco, que eu vou perder meu priquitinho de ouro. Deixar ela voar pra cama de outro, cê é louco.